O grande desafio nosso, eu acho que é a realidade brasileira de hoje, que nós estamos vivendo, a realidade social e econômica, as injustiças. Esse é o grande desafio da sociedade brasileira, as injustiças graves que existem na sociedade brasileira. Ou nós corrigimos essas injustiças graves que existem na sociedade brasileira, ou vai aumentar a violência. Há hoje um aumento em torno de 700 novos presos por mês no estado de São Paulo. Isso significa uma penitenciária de 700 vagas por mês, 12 por ano e assim por diante. Nós temos que encontrar alguma maneira de parar isso. Obviamente, gostaríamos de estar aqui inaugurando uma escola para crianças, inaugurando um hospital, e estamos inaugurando aqui uma dimensão do presídio. Que Deus, nosso Pai, olhe por nós e nos dê luz para iluminar nossa missão e, quem sabe, um dia não precisarmos mais de cadeias, não precisarmos mais de presídio. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.